próxima a botar faladura é Fátima Val, atriz, poeta, performer, encenadora. A sua placenta foi enterrada em Oshakati, Namíbia, no ano comum de 1975. Publicou as obras Azimuth, pela Temas Originais, em 2011, Spavilento, pela Incomunidade, em 2012, e Colostro das Vitórias, pelas Edições Sem Nome, em 2016. Tem colaboração dispersa nas revistas Open Space, Things That Matter, Infernos, Incomunidade, Cultura Entre Culturas, Malarmagens, Zunai, Propulsão, Tion, entre outras, estando presente em várias antologias de poesia galegas e portuguesas. Está no teatro profissional desde 1995. Em 2010, abandona as estruturas de teatro convencional e descentralização e forma o projeto Spavilados, Teatro Hedonista. Repudia a aristocratização do teatro e a escravatura dos profissionais. Não aceita telenovelas. Tem projetos de teatro em laboratório. 3 livros para publicar em breve. Espartilho de Peda, teatro poético inspirado na arte resistência, Portugal é um neurologismo e Fome idolátrica de um teatro submerso. Teatro poético da situação da arte no genuflexório do capitalismo de guerra. Desenvolve uma oficina alicerçada no Teatro do Oprimido com o Gruta CCL Teatro da Liberação. Desde 2001 que é mãe, onde trabalha a tempo inteiro. Marulha a minha cabeça. Uma seita de fantasmas penteia-me os cabelos. E o pior, ainda, o pior, são estes malditos fios que me levam a abraçar tudo quanto existe. Emaranham-se na ignorância e na raiva, na perfídia do cotidiano. Dai-me uma faca que os corta aos fantasmas. Secai-me as veias destes raios invasores. Eu caí neste condomínio de braços descartados, num voo trocado nas asas de um pássaro de prata. Espírito Santo do meu azar, livrei-me desta cabeça, deste neurologismo lusitano, desta metáfora política, desta simulação da coexistência, deste totalitarismo da fala. Hala, hala, hala. Ai, que chinas todos! Esta língua subterrânea, este lugar onde se derramam os suores repetidos da alvorada, escravidão imprecisa, ciclopes de unhas encardidas. Dai-me, Senhor dos Fios, um raio de lucidez que possa derramar pelos dedos escrevendo. A única forma que tenho de oxigenar o plasma, de limpar o chão desta casa-corpo onde à força moro. Máquinas! Ponham-me uma roda no peito, uma locomotiva veloz ao serviço das veias e que as rasgue ao passar. Que fiquem como folhas de aço ao desabrochar da primavera e eu me estique à janela do Ocidente e lamba o gelo do que vejo até gota a gota se destilar no meu estômago o desvario do homem. Moro neste ninho de pombas! Contemporânea dos meus pés, já não alcanço um carvalho. Tragam-me um fumo de alumínio, um grito esculpido, um braço arrancado ao poder. Eu subo ao cavalo, tu guardas a gasolina que sobrou do Dominico. Despejo relâmpagos da minha garganta, a mais pequena semente é ainda a árvore. Ser guerreira que voa para um combate que sobe à pedra mais alta do olhar dos homens e os perfura no seu desespero. Que ventos soprais ao devir, oh adormecidos ciprestes negros, se os vossos entes fossem fumo, podê-los-íamos reconhecer pelas narinas. uma criatura, provê-se do que é preciso para não se derramar. Enquanto vive com os pés enfiados no deserto, de quantas realidades caímos abaixo? Que doença nos separa cada vez mais? Eu sou uma bomba em êxtase divino, uma refugiada com sangue de diamante. Em cima de uma égua, sobre o Val do Ena, rodeada pela doença da santidade e da enxuta amargura dos mais belos, tremendamente belos potros doidos. Onde estáis quando subis à verdade? Onde estáis quando o sonho vos pensa? Que agora voto será por vós engolido, pois nem sempre pedis pode ser. Perguntarão aos vossos netos o que fizestes pelo ambiente, pelos mares, pelas montanhas, e um ancião dirá que daveis as mãos e gritáveis: Anarco-íris, ou o quinto estado. Com licença, que eu venho sem licença. Trago um punho a sair-me da cabeça, dentro dele uma turquesa brunida, a derreter uma saia vermelha feita de algodão colhido da memória sangrenta, a blusa com 30 metros de entardecer, já rasgada pelo vento que os passos derrubam dentro da terra. Alguma lama trago nas botas da travessia da história, 7 lenços fenícios com suor e sêmen colhido ao birreme, estendidos na colheita do fogo antes do sono e depois do orvalho. Eu, mulher, escravo, mastro arriado, breviário do crime, vela soprada, vento, em chamas, cabeça do touro pintado, caverna, fêmea, oráculo dilatado, fala, corno de amalteia, de celtas mãos, chave, secreção de toda a fauna e flora, seiva das árvores derramadas, sobre a estrofe de cada tempo, Mauser vergueiro, apontada à cabeça de cada vírgula de amianto, a marcha fantasma dos massacrados em Sharpeville, a revolta pintada de todos os oprimidos com o calor da carícia, o tato do camaleão. Vamos abrir mundos, não nos amem, ratatá! Vamos abrir mundos, não nos amem, ratatá! Vamos abrir mundos, não nos amem, ratatá! As nossas calças roçam as pernas do edifício. As nossas calças roçam as pernas do edifício. As nossas calças roçam as pernas do edifício. As nossas calças roçam as pernas do edifício. A voz rompe a noite como um clarão. Nos teus braços a ternura, na minha cinta o sonho derramado. Contra os canhões, dançar, dançar. Apanhadores de lama de todos os países, univos. Artistas, enquanto houver água, seremos os esteiros. Ei, traz o balde, puxa, sobe e volta a aviar. Ei! Traz o balde, puxa, sobe e volta a aviar. Ei! Traz o balde, puxa, sobe e volta a aviar. Gaitinhas, guedelhas, gineto, maquineta, sagui, poetas da blusa amarela, de 3 metros de entardecer, sacerdotes da inspiração despercebida, legisladores não reconhecidos, jardins de carência, minha asa, caminharemos de olhos dados pela planície vermelha que desperta. A plenos pulmões desfiaremos o silêncio dos oprimidos. A plenos pulmões quebraremos as algemas das crianças detidas. A plenos pulmões arrancaremos do peito o espinho, o ponto mais alto da rosa, o veludo mais casto da certeza, a pétala que marca cada livro por escrever. Ah, pois o mundo foi apanhado por uma praga de gafanhotos, uma peste de ratos mecânicos, um bando de abutres esfaimados, inventores da guerra para estufas de capital. Por isso, vos digo, contra os canhões dançar, dançar, contra os canhões dançar, dançar, contra os canhões dançar, dançar. Os muros estão mais altos. Não foram as pernas que encolheram. Os garotos estão mortos, vivos, velhos, a nascer, uma roda pedalada pelo medo. Mas medo? Qual medo, multipétalos uivos? Não haveriam só rio se não fosse a arte, uma fímbria rodada, uma memória eterna de espelhar. É a arte, o paiol da verdade, o infurtável riso, a inviolável menina, o fruto que cresce quanto mais a rama lhe podam. Que pulmão, que veia, que sangue, que luz, de César a Monteiro, de Fausto aos abismos do mar, que janelas de ímpar a ímpar se abrem, ó salvação, ao ver ali assinada a liberdade, a liberdade em cada traço, seja no perecível papel pintado com café, ao pigmento rosa sobre xisto no deserto do Sara. Liberdade, antes que nos esqueça. Ouvi-los passar, esses sacanas dos artistas, esses que afinal são o que todos queriam ser, nem que mais não fosse, nem que mais antes que nos esqueça. Apanhadores de lama de todos os países, univos! Estamos dispersos, fomos soprados. Evitemos a fome, a alienação e a autocensura. Também os fantasmas de metralhadora são perecíveis. A arte é a liberdade infinita, o apelo à imaginação, à fantasia, à descoberta, ao sonho, à não obediência a qualquer regra, antes que nos esqueça. Não sejamos a criança espancada pelo entrave, nem deixemos que a obra seja a monca que escorre, afoitos, certeiros, arcos afinados, apanhadores de lama de todos os países, univos. Nada nos pode derrubar a descoisificada ideia. Sejamos um ramo da hipérbole milenar. Lembremos os antepassados, como agora, e puxemos-lhes as patas para diante, para esse sonhado agora por vir. Sejamos fortes de faca nos dentes, mesmo esculpindo relâmpagos para adornar rotundas, às vezes, ó Maria, ó Lisboa António, mas não deixemos que Joanas moldem rosários na nossa viola, não nos deixemos ajoelhar perante as regras da submissão, submeter, submeter, submeter, sobrevoar! Sobrevoar! Sobrevoar! É por dentro que nos ouvimos, por isso nada nos pode calar antes que nos esqueça. Apanhadores de lama de todos os países, univos! Artistas, enquanto houver água, seremos os esteiros. Ei! Traz o balde! Puxa, sobe e volta a viar. Ei, traz o balde, puxa, sobe e volta a viar. Ei, traz o balde, puxa, sobe e volta a viar. Contra os canhões, dançar, dançar. Ai, cunusclasta! Mundo vem pôr, mundo vem tirar, apanhar uma menina pequenina. Um carro maior, um rapazinho já com bola, uma fila de fome, uma cantina social, uma vulva mutante claraboia, com vidros em torno de si, paredes duplas, relógios pendurados, civilização progressiva, um comboio entra e sai, pouca terra, muita sede, meninos nascem a atirar pedras. Um bando de pretos voadores constrói uma muralha da China entre o ânus e a vulva, e as suas avós chamam-nos de dentro. As vozes ecoam na cabeça deles. O ânus tornou-se um lugar clandestino, e o amor, de patas no parapeito, lança o hálito e resvala. Uma vulva na cabeça de cada refugiado o chama para reiniciar a vida. Cada um entra e sai do seu destino. Uma gota de sêmen, um gueto, uma verdade precoce, uma guerra de ponteiros. O do tempo, ponteiro maior no sangue, o do espaço. Ponteiro menor nos ossos. E agora, aqui, eu, a 1.000 léguas de ti, lambo-me, guetizo o pensamento, bato contra as paredes da minha pele, cresço nas próprias mãos e a luz seca-me. Alguma boca me engole para um lugar mais fundo, uma vulva cada vez mais imaginária. A vulva Geyser é real! Desabou um eurodeputado, um banqueiro, um oficial da Marinha que vai dar os olhos no porto de Baltimore e ao fim de 6 meses chega à casa onde o filho já anda, expeliu a puta que paga as contas da mãe e a cura, pois sabe de medicina. Um leito de sêmen escorre, uma bandeira de paz em campo menstruado. Denúncias para a rescisão do contacto. O fósforo perdeu a cabeça, a música perdeu a nota, o lençol descobriu o sonho, o anão foi enxertado a uma pereira. A greve demitiu-se por justa coisa. A revolução anda em algas de bacalhau. A paixão foi isolada em quarentena. A líbido incendiou o congelador. O crucifixo fugiu para Bora Bora. O presidente derreteu ao sol. O doente ofereceu as mãos à editora. O hospital virou centro de estudos. A estrada enrolou-se no camião. O proletário é o ponteiro dos segundos. O cubo de gelo foi promovido a cirurgião. A minhoca sofre de osteoporose. O medo abriu uma empresa. A paz não foi admitida por falta de letras. A nuvem mijou em cima do rei. O cérebro toca concertina na Rua Augusta. A sopa é servida online. O psicólogo inventa uma doença de luxo. A raiva tira fotocópias. A ferida ganhou calo. O contabilista faz de conta. As ruas emigraram. A polícia revistou a barriga da Virgem Maria. O telefone perdeu a fala. A pistola engoliu o banqueiro. O pescador tem guelras para vencer. O cigarro teve um ataque de nervos. O pato engoliu o parque. A igreja rebentou devido à flatulência. O ladrão distribui abraços ao domicílio. O prazo de validade abriu uma clínica. O espirro é uma antologia. O país fechou a braguilha. O povo empregou-se na cruz. A lua tem uma assistente a recibo verde. A guerra vende-se em pacotes de férias. Os aviões parados começaram a pôr ovo. A vida está pela hora da morte.